Controle Salvador, Panamá 6258, boa noite, informação diária. Boa noite, Xanema 6258, acione a identificação. Dessa via, chegada Mari para 2000 pés, adiciono 093. Reporte estabilizado no localizador, está autorizado a sinal. Certo, segunda via, Panamá 6058, aliás. Alguma possibilidade de voatura na presença? Autorizo a ITAP, ou a chanelinha 258. É, aguardando? Não, ITAP, autorizo ITAP. Ok, então, ITAP, pode ser, muito obrigado. Salvador, boa noite. Tá 3226 para Natal, tinha da informação certa. Tá 3226 para Natal, tá autorizado nível 370. Decola da 10, saída Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda, onde prossegue via Apesuro 10. Aciona 5005 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Natal 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, Pucas e Par, segue na Pesolo 10, 5005 no transponder, 11935 controle, está 3226. Protegimento correto, chama para o push. Camarão, obrigado. Controle Salvador, Oxinha 628. Oxinha 628. Libera a velocidade, Oxinha noite, o circuito de aeronave da UES transfere sem a charge. Salvador, é o 1994. Número 2 na aproximação, reporte localizador estabilizado, objeto 5809. Aqui, ele é SBAT 3, reporte estabilizado, 5809. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue via Perisco 58. Aciona 50 no 0 no transponder, 11935 controle. Realizador Maceió 350, decolada 10 na saída pouca, transição no pico, decola com curva à esquerda na Perisco 58. 50 no 0 é o transponder, 11935 controle, voo no 994. Correto, chama para o posto no 62994. Amarelo. Paulo, Gol no 805, nono para posto de acionamento. O 805 autorizado, chama táxi. Autorizado, 805. Pushback acionamento, Gol no 7 no 4, portão 5. No 7 no 4, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Sol Salvador, chiné 6258, atingindo, passando 060. Matheus, já autorizado 2000 pés e autorizado LS. Reporte no localizador estabilizado, 6258. 5899. Objeto 5899, boa noite, acione identificação. Dessa via, chegada a Mari para 4000 pés, 1013, o ajuste altímetro. Número 3 na aproximação, reporte localizador estabilizado. Objeto 5899. Ok, acusaremos estabilizado. Informa que perdemos contato com o Recife. Passamos direto já para o controle, ok? Gente. Controle Salvador, Xenê 6258, no localizador. Xenê 6258, complete LS, chame a torre 198, meia dúzia. 198, 86, garoto, bom dia. Autorizado, perceber cancelamento, chama táxi, 3226. Chamara, 3226, obrigado. Torre Salvador, Oxané, 6258 do localizador. 6258, continua a aproximação, reporta a marca 2 terno, baixado, travado, boa noite. Como quer dizer, bom dia. Gente, recordará, bom dia. Oi, o gol 1805 está com 1221 a bordo, 2h30, olhando uma TO para o táxi. 6050 até te acertar, obrigado. Espera. TO por forma pronto, gol 905. Para o táxi, o gol 7114 com 163 a bordo, alterna Recife, 2 horas de autonomia. Prossegue via Índia Alfa, me chama próximo ponto, eu espero no 7 no 4. Via Índia Alfa, espera da 6258, baixar travado, visual, contato. Livre pousa 10, venda de 070 graus com 629, 6258. Livre pousa 0, Oxenê, 805, pronto? Pronto, com 805. Após o tráfego nacional, ali mantém pista 10. Ali mantém o 905. É 258 no solo, as 42, livre à direita, prossegue Alfa, Juliette, gate 11. Alfa, Juliette, gate 11, Oxenê, 6258. Salvador, push control, Webjet 6746, down 150. We lost communication with... Recep Sander. Sou do Objeto 6746, Skok Identity Sander, Flight Level 050, Mag Arrival, Objeto 6746. Roger, J down 050, Skok Identification, 6746. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, até 3226. Pátio Índia e Alfa, ponto chama no ponto de espera, 3226. Fátima 4 no ponto de espera, pronto? Confirme, são 1714? Afirmativo, no ponto de espera, você tá pronto? Pronto. Após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem pista 10. Positivo, após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem 1714. Oi, Salvador, gol 1606. 1606, Papai Campina Grande, mantém, escuta, guarda cópia, prepara Puca de Pá. Puca de Pá, guarda cópia, gol 1606. Meia aguarda para a cópia, por gentileza. Aguarda. Para posicionamento na posição 612, eu vou 1994. 1994, vamos aguardar por gentileza. Após a passagem do tráfego da Oceanex saindo para o Singer 11, está autorizado para o chão número. Após o Ocean, autorizado, voo no 994. Voo no 805, decolou 44-119-35, é a frequência do controle. 1935, uma boa noite. Boa. Salvador, voo no 805, decolou. 805, contato radar, subir manter nível 370, manter a feira pouca. 370 pouca. 3226 vai manter ponto espera e aguardar. A sua escuta, 3226. Uno 4, livre decolagem da 10, o vento é de 070 graus com meia dúzia nós. Livre decolagem, pista no 0, gol no 7, no 4. 09. 1862, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, web 5809, DLS, baixo travado. 5809, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aqui, 5809. O no 7, o no 4, decolou os 46-119-35. 1935, boa. 7 no 4. 5809 da web, tem livre pouso na 10, o vento foi de 070 graus com 59. Pouso autorizado, pistão 0, 5839. 5809. Boa noite, gol 7 no 4, na saída Puca, Jambo, cruzando 1700. Gol 7 no 4, contato radar, sub, mantém o nível 230, mantém a saída Puca. Puca 230, 74. 6746, send to 2000 feet, altimeter 1013, report on localized cost, number 3 for land. Number 3 for land is 2000 feet, 1013, you have 6746. Após o tráfego na curta final, ali mantém pista 10. Após o tráfego, ali mantém na 103226. Quanto localizador? Para 3000 pés, 1903. reportará no localizador 4178 azul. 4176, prossiga. Seria nossa autorização, cara. Já sim, o senhor número 2 para cópia, chama 118.6, por favor, monitorando a frequência, aguardando para pagar a cópia, ok? Tá, ok, monitorando 118.6 para cópia. 27 milhas à frente. Objeto 5899, 3 milhas para o externo, complete o ILS X-Way, chame a torre no 8612, é o objeto 5899. Boa noite. Boa noite. 994. Máximo Índia em alfa, está reportando no Botero Rono, 904. 5809 no solo 49, livra direita Alfa Quilo, parte 3. Direita Alfa Quilo, parte 3, o objeto 5809, boa noite. Boa. Otan 3226, em livre decolagem da 10. O vento é de 050 graus com 4 nós. Livre decolagem no 0, Otan 3226. Salvador, boa noite, web 5899, aproximação final, baixar travado. 5899, muito boa noite, continua a aproximação aguardando pista livre. Informa a Airbus, já está alinhando para decolagem já autorizada. Afirmativo. Salvador, vou 1606. 1606, minuto para cópia, por favor. Gente, 606. Gente, 1896, número 2, mantenha me escuta. Três, dois, dois, meia, decolou agora o 50, 11935, controle. 1935, obrigado, boa noite. 5899 da web, tem livre pouso na 10, o vento é de 050 graus com 4 nós. Afirmativo, pouso, livre pouso, web 5899. O nome é 06, cópia. Prossiga, passa a cópia. Campina Grande autorizado, 390 é o nível, decola da 10. Sai da PUCA, transição ZIPAR. Após decolagem, curva à esquerda, onde prossegue via Pesulo 10. Aciona 5013 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Expressa 390 da pista 10, PUCA ZIPAR, primeira curva à esquerda, Pesulo 10, aerovia. 5013 transponder, 19.35, está na posição 3, pronto para pushback e acionamento, voo 1606. 1606 autorizado, pushback e acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback e acionamento, 1606. No ponto de espera, pronto? Afirmou, o voo no 994. Após o tráfego na curta final, ele mantém pista 10. Após o tráfego, ali mantém o voo no 994. Oito, nove, meia, cópia. Pronto, 96. Autorizado para João Pessoa, 370 é o nível, decola da 10. Sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, onde intercepta o perisco 58 e prossegue conforme rota. Aciona 5012 no transponder, 119.35 controle. Aguarda por cotejamento, por gentileza. Agora. .5899 da web, no solo agora ao 52, livre à direita, vai prosseguir via Alfa Juliette pro 10. Alfa Juliette pro 10, 5899. .5899 tem livre decolagem da 10, o vento é de 060 graus com 5 nós. Livre decolagem não na 0, bom no 994. Bom no 896, cotejo por gentileza. Autorizado nível 370 para João Pessoa, saída é a PUCA, Aracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, recepção na UP, o ISC 58. Transponde ao 5012, E o controle 11935 para o pushback acionamento. O gol 1899. Protegimento correto, é o número 2 no setor para push, aguarda por gentileza. Aguarda. Jet 6746, estabelece um localizer. Objeto 6746, complete LS, X-ray approach, contact tower 186. Objeto 6746. 186, thank you, sir. No 994, decolou 54, 11935, controle, bom voo, até a próxima. 935, até logo, obrigado, gol no 994. Salvador Tower, good evening, Webjet 6746. Establish on localizer, landing gear down and lock it. 6746, call me altimeter marker. I'll report passing altimeter marker, 6746. E2000, chama centro Recife, na frequência 1.2685. Alterne 1.33.65, bom dia. 1-2-8-5-3-3-6-5, obrigado, bom dia. Desculpa, boa noite. Torre Salvador, gol 1606, com 4-6 a bordo, 0-4-4-0-2-6, alterna Fortaleza, pronto, portanto. Prossegue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera. India Alpha, no ponto de espera, chama pronto, gol 1606. Boa noite, 96, coordenando com a equipe de solo. Assim que o tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado o push no 02. Após a passagem, está livre o push back nos 2, o gol no 896. 6746, have been tight, clear to landing runway 10. Wind 070 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10706 knots, 6746. Número 06, visual contrato nacional da 10. Afirmo, número 06. Após o pouso do mesmo, a linha mantém pista 10. Gente, após o tráfego, a linha mantém na 10, o número 06.